Tem que colocar o jeito de traveco. É mais barato. Orgia de traveca é mais barato? Um esquete de montão. Puta que Aí pariu. é Merla. Vanderlei. Merla? Merla, mano. Chegou o Vanderlei e veio dar ideia errada. O Vanderlei é o professor de cálculo nosso. Nossa! Caralho. Eu tava com meus mano lá na cela fechada. Chegou o Vanderlei e veio dar ideia errada. Esqueceu a música. Não, eu achei o Lucas cantar, mas ele não canta. Eu não conheço a música, eu não Ele olhou sou. pra mim e fez a proposição. Orgia com traveco com esquete de montão. Puta Eu merda. só lembro até aí. Essa é a minha vida, cheira pó e queima pedra, não é? Não, não é. Acho que é. Quando sai do trampo, o sinal vou atravessando. Passando. Só Não vou seguir. posso perder tempo porque os traveco estão bombando. Estão bombando vários pico com uma pica no Vocês cu, né? querem ficar assim à vontade? Porque são vocês dois falando dessa A bosta gente aí. tava, a gente Eu tava. vou Você embora, chegou. entendeu? Olá, ouvintes! Está começando mais um Conspira Drop. No episódio de hoje, meu nome é Igor, que já me enrolei na entrada, mas não vou gravar de novo. Meu nome é Igor e eu Só no sou. episódio de hoje seu nome é Igor? Só no episódio de hoje. Eu sou ex-futuro historiador agora. A Fica vida dá de valer, voltas. fica de valer. E é isso aí, a friendzone tá aí, ela mata qualquer um. Olá, ouvintes. Meu nome é Lucas. Eu sou amigo matemático ainda, de sempre, tá bom? Não sou qualquer desistente aí, ó, os caras vão fazer o outro se sentir mal. Vai se fuder, mano. Quase, quase. Não, ouvintes, muito bem-vindos a mais um Conspira Drop. Esse é o Conspira Drop número 2 e nós vamos falar sobre você. É isso mesmo, você que está aí do nosso lado, você que é o soldado. Que foi abatido na guerra contra. Enfim, eu não sei. Você que sabe. Você sempre. Qualquer um que ouve esse CompiraCast já foi friendzonado. Aliás, eu acho que não existe pessoa na Terra que não sofreu do friendzone. Então esse episódio é pra você. Olá, ouvintes. Eu sou o Gabs, o matemático pinguim de hoje para o futuro. E lembre-se, se um dia for traído e quiser pular de um prédio, não faça. Ela te deu chifres, não asas. Nossa, poético. Eu acho Ei, vai, importante a gente volta. falar que não pode fumar droga e vir gravar o podcast. Isso é uma advertência do Ministério da Saúde que ele. Só pra constar, enquanto a gente tá gravando aqui no estúdio, pede-se que não se fume. O seu cheiro Isso. de maconha já tá ruim aqui no estúdio, viu? Eu passei aqui na porta, eu entrei na. Eu entrei pela portaria aqui da empresa, né, Igor? A mulher não quis me atender, que eu tava com cara de drogado. Não. O cheiro da faxina já tá falando que tá ruim pegar tanta bituca de maconha. O cara entrou automaticamente começou Buffalo Soldier in the heart of America. É mais ou menos tipo aquela cena do Tropa de Elite, que o cara vai entrando pra tirar o xerox e começa aquele reguezinho. Mais ou menos assim. Boiei nessa cena. Nossa. Eu também boiei. Depois dessa cena, eu acho que vale chamar o bloco de. E-mails. Ah, não sou eu que falo isso, é a tia. Mas você tá igualzinho, tia, velho. Você tá igualzinho, velho. Tua voz tá do Afeganistão, velho. Caralho, tá travou mesmo? Não, agora tá melhorando, mas deu uma travada foda agora. Nunca só Firmeza. sei o que dá uma travada foda. Por quê? Porque. Ah, então foda-se, porque tá gravando no dele mesmo. Se eu não entender o que ele tá falando, a máquina entende, então É, a foda-se. máquina grava o microfone, não grava o áudio do Skype. Então tá bom. Vamos para os e-mails. Vamos para os e-mails. Então, Queiroz, lê um e-mail novo aí. Cara, tem um e-mail aqui que é muito interessante, até posso ler pra vocês. Pode? Uau, sua caixa de entrada está vazia. O que aconteceu, galera? Desistiram, não desistiram, estão querendo zoar a gente, não vão mandar mais Gabriel, nada? Segundo o que tem aí? previsões, periódicas, né, através de A bala. probabilidade, estatísticas, a Cidade. gente calculou ali e chegou à conclusão que a cada 10 conspiras teremos um e-mail. Olha só, eu acho legal. Assim, a gente vai conseguir ter um feedback bom depois do episódio 100, né, mano? A gente vai saber. Olha, vocês podiam ter acertado alguma coisa no episódio 20. Ah, obrigado. Olha, Putz, nossa. aquele Conspiracast sobre a Guerra Fria, vocês erraram no Kudryavsky ali, não é assim que se pronuncia, viu? É, isso no episódio 500, né? É, muito obrigado pela resposta. Você do Obrigado por ter passado. falado, pô. Em algum... Nossa, que bosta. Você Pô, aí em mas algum que lugar do passado, muito obrigado. Você é de um passado do pretérito perfeito, do futuro indicativo, agradeço. Nossa. senhora. Já começou. Começou já? Começou. É isso mesmo? Que bosta. Então, ó, mas Igor, assim, a gente não deve ficar decepcionado, porque apesar de não ter ganhado nenhum e-mail, a gente teve uma coisa nova. Fala aí. Opa, a página do Facebook teve grandes números de curtidas. Caralho. Muitas curtidas. Quantos nós somos agora, Igor? Somos 26 na legião aí. Somos 26 conspiraquesteiros aí. Isso. Estamos nós aí, gente. Já tá dando pra pagar o aluguel do prédio que nós estamos aqui? Já na Avenida Paulista aqui, cobertura, já tá dando pra pagar. Já tá dando pra eu vir aqui de jatinho. Já vim de Abis, já comprei um jatinho aí. É isso aí. Tudo a ver, né? Eu vendo Abis e dá pra dar entrada no jatinho. Né? Obrigado, ouvinte, por fazer a gente se dar bem na nossa vida. Obrigado, ganhar uma vida na vida aí. Prazer. Muito bem, estamos certo. Hã? Bom, é o seguinte. É que o fazer saiu meio prazer, entendeu? Ah, tá. Bom, mas é o seguinte, pra quem não mandou e-mail pra gente e tem a desculpa de, eu não entendi qual é o e-mail, porque vocês não divulgam o e-mail. Vamos divulgar o e-mail pra essa galera que não sabe mandar e-mail pra gente. Qual que é o e-mail? Então, eles podem mandar um e-mail pro contato.conspiracast@gmail.com ou você pode ir no site, que é conspiracast.bl.e. E lá no lado direito do site você vai ver um formulário para envio de e-mails. Pode mandar por lá também. São essas as duas possibilidades de você contactar-nos por e-mail. E se você for embotado, se você tiver debilidade profunda... Profunda. Que nem nosso colega Gabriel, que tá, você percebe que ele tá sofrendo convulsões agora. Tendo sintoma de convulsões agora. Gabriel, me responda um negócio. Se eu for um ouvinte do ConspiraCast e for que nem você, eu não sei mexer no e-mail, como é que eu acesso e entro em contato com a gente? Com o agente? Por exemplo, você não tem e-mail, você não sabe mexer com e-mail. Exato. Vegetal. Mas, tirando isso, tirando o fato de você ser uma gramínea, você pode acessar o Facebook e pesquisar na barra de procura ConspiraCast. Ali você pode deixar seus comentários, suas curtidas, suas ofensas, e eu vou por aqui porque daqui pra baixo a lista desce de nível. E aí eu começo a apagar e censurar comentários. Exatamente. E aqui é assim. Inclusive, você pode deixar suas perguntas e dúvidas. É verdade. Tem um quadro novo, né, Igor? Tem um quadro novo. É o Pergunte a Nós Mesmos. Yes! O Pergunte a Nós Mesmos, o que ele faz, Igor? Não entendi. Não entendo. Você não entendeu o briefing que eu passei, né? Então, o Pergunte a Nós Mesmos é um quadro que nós estamos tentando criar, né? Onde os ouvintes, eles vão poder mandar qualquer tipo de pergunta pra gente. Por acaso, o Queiroz, ele é mesmo maconheiro ou ele é só homossexual? Então, né? Geralmente é uma implicação que não é válida, né? Nem todo homossexual é maconheiro, nem todo maconheiro é homossexual. Tem que tomar cuidado com isso hoje em dia, né? Porque preconceito tá em tudo. É, tem que ser politicamente correto. Aí. Sim. É. Então não é homossexual. Sexual, é uma afetiva, hein? E é dependente químico, não maconheiro. É, exatamente. É. Dependente químico de cannabis sativa. Isso. Então, esse quadro, nós vamos... Onde os ouvintes, eles vão perguntar... Fazer as perguntas dos mais variados tipos. Desde a mais inteligente até a de mais alto nível. Exatamente, gente. Pergunte a nós mesmos. Mande um e-mail com o assunto. Pergunte a nós mesmos e mande sua pergunta. Você pode perguntar qualquer coisa. É, se você precisar de dica de aula aí, como resolver uma diferencial, você pode perguntar pro Queiroz, tudo. Exatamente. Pergunte para o Queiroz. É, porque... Perguntar para o Gabriel é tirar zero. Tá certo. Qualquer coisa você pode fazer a pergunta também no Facebook, né, Igor? E pode mandar por lá também. No meio de um comentário de podcast. Ou então até na própria... Exato. Post na página. Exatamente. E eu vou disponibilizar agora o telefone do podcast, tá? Para quem quiser entrar em contato com a gente enquanto nós gravamos o episódio. Não tem isso. Não existe isso. É que, na verdade, como os gastos para estúdio, aluguel e água foram muito altos, né? A gente esqueceu de pagar o telefone. Gasto do telefone, então cortaram o telefone provisoriamente. Cortaram o telefone, mas não a internet. Explique isso, Atheus. Isso só pode ser uma coisa. É milagre, meu Deus. Milagre, senhor. É pra glorificar de pé. De pé, igreja. Isso. Mas é isso. É isso aí, gente. Entra em contato. Até mais. Tchau. Foi bom gravar com vocês. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Acabou o episódio. Até o próximo programa. O Ministério da Saúde adverte. Não fume e venha gravar podcast. Nossa, eu tô vendo até a zoeira que você fez na edição. Seu filho da puta, meu, velho. Trabalho é... Porque eu vou tossir muito ainda nesse episódio, você não tem noção. Não, e se você tossir uma vez? Se eu quiser, eu posso fazer você tossir pra sempre. É, visto o Yuri Gagarin, né, que é o Yu-Yu. E foi comigo isso, calcule com os outros. Bom filme. Aí, vai tocar Bob Marley hoje o episódio inteiro. Vai me fuder, mano. E eu que tô com a roupa de mendigo, hein? Quer falar sério agora? Vamos falar sério. Não, você tá de sacanagem comigo, né? Pessoal, meus amigos Igor e Gabriel, vocês me contem, porque eu não sei como é que é isso, mas o que que é? Ah, como é não, que é estar... Sabe, imagina. Como é que é estar na friendzone, cara? Ganhar, porque ele não sabe. Fuder, velho. Ok, mas ir pra fora que é foda editar suas risadas no podcast, mas, mano. Os caras não ri, tá ligado? Fica um buraco no áudio. Você é muito gay, mano. Por que você fala um negócio dele, hein? Hã? Hein? Não sei, edito sou eu, censuro os nomes que eu quiser. Ou não, foda-se. Hein? É. Enfim, hoje nós vamos falar, queridos ouvintes, sobre a área da danação. Friendzone! Conta aí vocês que sofreram isso, que eu não sei como é que funciona. Na verdade, a friendzone nada mais é do que o habitat natural do espécime amigos solitários, vírgula. Essa espécie é descendente direta do Homo scabastro. Ah, tá explicado. Tem muita coisa explicada aí já. É uma evolução, né? Exatamente. É uma involução. É uma involução, cara, né? Exatamente. E essa espécie ainda tem hábitos um tanto quanto peculiares. Vive sempre à espreita da amigas gostosas populares, que por sua vez apenas quer o garanhanius popularius rico. Eu acho que ele tá tendo muito problema pra inventar essas coisas, velho. Eu acho que é ricos, porque tem que ter U no final pra ser latim. Exatamente. Após a fêmea da espécie amigas se desiludir, os animais de rapina e espreiteiros atacam como uma oportunidade. Porém, o amigo solitário, vulgo, friendzoneado, acha que isso não é legal. E como minha amizade com ela é maior do que tudo e não quero perdê-la, ele novamente fica nesse habitat natural, chupando o dedo. Oh, o cara da friendzone, o cara que entra na friendzone, cara, ele realmente, sabe... A friendzone é um caminho sem volta, é um inferno. É um caminho sem volta, cara. E você entra e não sai nunca mais. Você acha que é tipo uma areia movediça, né? Você vai se afundando. É, quanto mais você se mexe, mais você se afunda. Não tem como. A única forma de você sair é você explodir a areia. Você só faz isso com peito. Puta, que metáfora. O que você quis dizer com isso? Matar alguém, assim. Não sei. Mas, metáfora não foi boa. Geralmente, quem tá no friendzone, o cara que começa... Bom, primeiramente, como é que o cara entra no friendzone? Então, né... Ele nasce no friendzone, tipo, ele já... Ele é... próprio do friendzone. Ah, eu acho que varia muito da idade da pessoa. Ou, sim, da pessoa é a idade mental, é o que eu digo, né? Você precisa passar pela friendzone pra poder amadurecer e entender que certas coisas que você faz não precisam ser repetidas, porque não funciona do jeito que você tava tentando fazer. Isso eu li, assim, tá? Ah, tá, claro. Tem. Viu? Ah, eu nunca tive friendzone nela. É só sexo só ali. Uhum. Então, aquilo lá foi. Esse caso, na verdade, fui eu que botei ela na friendzone. Não, depois eu... enfim, né? Buffalo Soldier. Tá, mas você fala que depende da idade? Como assim? Não entendi, Igor. É que nem, por exemplo, quando você é muito novo, assim, ou você é extremamente foda e já nasceu mais velho aí, não sei como, Benjamin Button, tem que aprender a fazer minete, na verdade. Ou os caras não sabem o que é isso. Ou, dependendo da sua idade, você é muito novo, muito ingênuo, passou anos jogando Tibia, né? Então você não... Minecraft. Hostei o server de Minecraft. Então você não tem a malícia pra tratar uma mulher bem, assim, sabe? Pra botar ela na parede. Então você não tem a malícia que você precisa tratar uma mulher, assim. O cara da friendzone, eu vejo ele como um faz-tudo, sabe? Tudo que a mulher pede, ele vai lá e faz. Ele virou amigão. Ele vira um cachorrinho, cara. É claro! Se ela pede tudo assim, o cara vai lá e faz. Ah, você por um acaso teria R$5.000 pra me emprestar pra eu poder ir no motel com meu namorado? Nossa, claro, isso é forte. Isso é muito ruim, cara. Imagina acontecer um negócio desse. E o friendzoneado empresta. Ele não empresta. Ele dá o dinheiro. Ele fala assim. Se você não quiser dar pro seu namorado, eu dou no seu lugar. Que isso, cara. Que isso, cara? Ele faz tudo pra menina. Faz. Porque é aquela, né, cara? O que o cara acredita, o cara que está prestes a entrar no friendzone, ele acredita que quanto mais próximo ele estiver da menina, ele vai conseguir pegar ela. Mais perto de pegar ela, ele tá. Mais próximo fisicamente igual a mais próximo de pegar ela. Esse é o pensamento dele. O problema é mais próximo fisicamente, mais próximo da mina, ela pensa diferente. A cabeça da mulher, quanto mais próximo você é antes de você pegar a mina, mais irmão ou amigo gay você se torna. E geralmente acaba caindo pro segundo... Não, deixa quieto. Na verdade, vira um gay. Nada. Pera aí, velho. Quero ouvir isso aí. Fala. Nada. Vira amigo gay, Igor? Não vira. Não vira. Não, pera aí. Ô, Gabriel, depois eu preciso falar com você sobre demitir um cara aí do podcast. Isso é homofobia, meu bem. O goiaba viado é respeitado. E aqui não? Aqui não. Eu começo a fazer uma votação. Acho que sessões com o grande pastor Marco Feliciano são muito úteis aqui, por conta da cura gay. Não, mas a questão é a seguinte, o cara que tá na friendzone, ele quer... Ele acha que quanto mais amigo da menina ele tiver, quanto mais próximo no sentimental ele tiver dela, mais próximo ele tem de catar ela. Mas não é assim, cara. É, aí ele vai na casa dela e instalar Ryan Reynolds Gold. Como assim? Ah, aconteceu com um amigo meu aí. Que seu amigo? Conte o caos do seu amigo aí. Não, ele foi instalar um jogo na casa da mina, porque ela pediu. Ele falou, nossa, eu vou na casa da mina, velho. Isso ele me contando, né? Ah, sim. É, como não, me conta. Márcia? Márcia? E o Marcos? Foi lá? Foi, isso. São nomes parecidos. Legal, faz uma dupla sertaneja. Aí foi instalar... Aí fez lá GTA também, né? Isso ele contou tudo, né? Porra, velho, eu não tô sabendo quem que é essa menina. Ele já foi na felicidade, né? Claro. Alegria total, coitado. É. Pobrezinho. Não, mas é foda. Tem vários tipos de friendzone, né? Isso que o Gabriel falou é o seguinte. A friendzone é formada como um cachorrinho, eu acho que ficou muito bem especificada, viu? Boa definição. Porque a friendzone tipo cachorrinho é o seguinte, a menina chama ele, ele vai. Esperança. Ele vai porque ele acha assim, nossa, ela tá me chamando. Ele quer você ficar relar na mina, quase. Aí na hora, ela simplesmente dá aquele picudo nas bolas dele e fala, casinha. Não, é, acontece que é o seguinte, tem dois tipos de menina também, né, cara? Tem dois tipos. Tem as meninas que usam o friendzone pra tirar proveito delas, pra tirar do proveito. Tipo assim, é a exploradora do cara, entendeu? É, exploração do proletariado. Ela acaba com o cara, entendeu? É um friendzone foda, porque ela tá usando o cara. Ela percebeu a emoção, ela viu que é um cabaço que tá do lado dela, então não tem relação de amizade aí. Ela só quer explorar ele, tá ligado? É. E sugar e fazer ele compor música pra ela e, tipo... fazer ele comprar bombom e ovo da páscoa pra ela e... Pegar rosa no dia do aniversário dela e mandar pra ela. E ela gosta de tudo isso. E ela fala que ela gosta. Só que dá pra ele que é bom, não dá, entendeu? Isso aconteceu com o amigo meu, Carlos. Aconteceu com um amigo comum nosso, né? Um amigo comum nosso. Isso. O Carlos. Carlos. Bem. Grande homem citado muito no outro drop, né? Não vem ao caso. Não vem ao caso. Talvez sejam pessoas diferentes, né? Então, Queiroz, só tem um problema, porque essa pessoa agora, ela ouve. Ela ouve o podcast? O problema é dela, entendeu? Ela não sabe quem é o Carlos? Não. Eu não sou o Carlos, desculpa. E eu tô confiando no meu amigo Marcos, que é editor dessa bosta. Quem que é o editor disso? Eu não sei. Não. Mas é o seguinte, essa pessoa, esse é o tipo de mina que explora o friendzonado, tá ligado? Aliás, vamos dar nome pra esse cara. É muito ruim falar a palavra friendzonado. Como é que a gente fala do cara que ficou na friendzone? Soldado? Não. É o soldado Ryan. É o Ryan. Chama de Ryan. Ryan, boa. Ryan, resgate o soldado Ryan. Vamos resgatar o soldado Ryan. Primeiro, isso. Só descrevendo a mina que usa o Ryan. Tem a mina que usa o Ryan, porque o Ryan faz qualquer coisa pra ela, pra tentar, sei lá, mostrar, olha só o que eu faço por você, não sei o quê, eu te dou atenção, eu converso com você quando você tá triste, eu ouço você reclamando dele, porque tem outro cara no meio. E claro, é o namorado dela, né? E é importante ressaltar que o namorado dela não tá errado. Não, não é culpa dele. Não, ele é namorado da mina. É, ele também no negócio, ele não tá nem aí pra você, na verdade. Ele nem sabe que você existe. Não, às vezes ele gosta que você seja o Ryan. Pra ele não ter que ouvir. Exatamente, porque aí ele não tem que fazer nada das coisas chatas, entendeu? Né? Não tem que ficar ouvindo ela, não tem que dar chocolate pra ela, não tem que compor música pra ela. A única coisa que ele faz é... é comer o cu da mina, porque ela não dá a buceta pra ele. É verdade. Alguém tem que ceder. Exatamente, entendeu? Então, na verdade, o cara que era namorado da mina, ele gosta do Ryan. É claro. Aí quando o cara vai na festa de aniversário da mina, ele fala, ô, então é você que é o Ryan? Puta. Você que é o melhor amigo dela, que ela disse que é o irmão, nossa, que não tem nenhum prazer, nenhum desejo sexual contigo? Ô, isso é a morte, cara. Imagina... Cara... Aquele momento eu me vejo num anime, sabe? Quando todo mundo se afasta, o Ryan fica sozinho lá no cantinho pequenininho. Não, mas o Ryan tava namorando na época. Então então o Ryan tinha um ponto positivo. Que Ryan? O Ryan. Não, me desculpe. Peraí que eu me perdi. Quantos Ryans? Comigo. Tem 8 Ryans em jogo. Não, me perdi agora. Tá falando de você? Não. Ah, tá. Então tá. É do Marcos. É de outra pessoa. Não sou o Diana. Então tá. Tudo bem. Mas aí tem outro tipo de mina, né, Igor? Tem aqui, é realmente amiga dele. Ah, é a mina que é realmente amiga, né? E que não percebe que o cara tá afim dela. Não, ela é amiga. Ela acha que todas as atitudes que o cara tem para com ela é de extrema amizade e amizade sincera, assim. Você não pode me dar um beijão de língua só pra gente... sei lá, nossa amizade. Ô, você não pode me dar o cu só por amizade, não? É só por amizade, viu? Eu te amo como amiga, mas eu quero um beijo. É só de amizade, só. Só de amizade, vai. Você já fez isso com seus amigos? Com todos eles. Pão de batata. Basicamente, isso define o Ryan. Pão de batata? É pão de batata. Não, pão de batata. Causou? Exatamente. Não, mas então, assim... Mas o pior não é isso. Tem uma terceira mina. Tem uma terceira mina? Qual que é? Tem uma terceira mina. É operada? É o seguinte. Hã? Nada. Ela até gosta do Ryan. Peraí, rapidão. Eu lembrei de um negócio que eu vi na internet. O Silvio Santos tá naqueles programas do auditório, né? Ele chama uma mina. Nossa, você é mina, a mulher mais linda desse auditório. Lê aquela frase pra mim. Aí ela começa a ler, né, velho? Você acha que vai sair uma voz mó fina, né? Mulher que a mulher usa jequiti. Sabe? Uma voz... Aquelas vozes de traveco, né? Mulher que a mulher. Mano, era um travecão, cara. Voz mais grossa que a minha, né? A Patrícia é boa? É ou não é? É ou não é? Como é que você chama? Winnie. Casada? Não, solteira. Noiva? Tem namorado? Não, tô à procura. Tá o quê? Tô à procura. Tá à procura? Mas você tem algum predicado? Não. Tem algum predicado? Por que que espeta? Mas bonita menina você é, não? Você veio... Olha que ombros bem feitos, olha só. O seu nome é Winnie. Ah, vá, você não tem nada que se meter... com as pessoas que eu convido, não é verdade? Diz que tem até gogó, tá ligado? Não, que tem pau ainda, né? Parece que tem pau, né? Porra. Ah, esse é o terceiro tipo de mina? É a Kinder Ovo? Não é a Kinder Ovo. Vamos sair desse assunto, por favor. O terceiro tipo de mina é o seguinte. Ela até gosta do cara. Ela até curte o Ryan. Mas tem vergonha de ficar com ele. O Ryan, em primeiro lugar, é um cara vergonhoso de você ficar. Ele é igual feio, né? Ele tem uma cara na espinha. Exatamente. Ele usa óculos fundo de garrafa. Ele é gordo. Short até mais ou menos a altura. Adidas, aquele cana longa da Adidas lá. Ele é gordo. Ele parece um nhonho. Basicamente, o Ryan, nesse caso, é o nhonho. Caralho. Faça uma ideia. Ela tem vergonha. Ela tem vergonha. E o Ryan... por medo de estragar a amizade novamente. Ele não se declara? Ele não se declara e ele fala: não, é só amizade o que eu tenho com ela. Mas você para com isso, porque você tá colocando muita culpa sobre o Ryan, entendeu? Olha as coisas do ponto de vista do Ryan, cara. Você acha que é fácil pra ele se declarar pra mim? Não, mas ainda assim. Por quê, cara? Mesmo que ela não sinta nada por ele, vamos ver se você concorda comigo, Igor. Mesmo que ela não tenha a reciprocidade com o cara, ele não quer perder a relação que ele tem com a mina. Não, porque assim... Porque mesmo que ela não tenha nada por ele, ele tá próximo dela, entendeu? E pro que tá... Porque ele tem ali, tá bom. Ele é apaixonadão, cara. Porque geralmente o cara que tá na friendzone, ou realmente a mina é muito amiga dele, ou então ele não tem experiência amorosa prévia nenhuma. Porque ele não tem a malícia de como chegar na mina. E ele acaba caindo pra friendzone antes de puxar o gatilho. Ele dá um tiro no pé, né? A friendzone nada mais é do que um tiro no pé. Não é nem questão, não é nem o tiro no pé, ele não dá o tiro. Ele não... É verdade, ele não dá o tiro, tipo... com medo de... Ah, é foda continuar a metáfora. Não, eu nem... não sei continuar a metáfora, não. Não é nem com medo, assim. O tiro, na verdade, seria chegar na mina e falar, pô, legal, gostei de você, a gente podia sair mais pra conversar. São coisas que você vai aprendendo com o tempo, assim. Quando você deixa de ver o filme do Stallone com a mina, assim, né? Isso aconteceu com certas outras pessoas. Acontece com várias pessoas, né? Você... Aí depois acontece que você depois vai no vizinho, e pega uma outra mina aí. Porque você... Você vai aprendendo várias táticas, sabe? Claro. Cara, você sabe que eu não podia ter falado isso, né? Eu posso... Tem um efeito no audition que chama reverse. Ninguém vai entender o que eu vou falar. Poxa, porque eu censuro as coisas. Isso é triste. É aí 5 digital aqui. Então, mas aí acontece que a menina, ela começa a ver o cara de algumas formas que não é a que ele quer. Qual que é a forma... Gente, deixa eu perguntar pra vocês, que vocês têm mais experiência nisso mesmo. Essa que eu já fui da friendzone. Eu nunca fiz Gabriel. Eu não conheço o que é ser friendzone. Eu também Gabriel, não. Eu não sei o que é friendzone. Então, nós estamos falando de longe, então. A gente tá falando de fora. A gente nunca viveu. Nunca vivi esse assunto. Eu sou experiente desde moleque. Vamos então, vamos entrar dentro da cabeça do, cara, do Ryan. Vamos. E vamos ver. Como é que o Ryan quer que a mina veja ele? Como uma se o Ryan for igual o Nhonho, no mínimo ele quer ser visto igual o Chaves. Que já é uma grande melhora. Não, mas eu falo assim, como... Que tipo de relação a mina... Ele quer que a mina veja ele como o quê? Como um irmão? Quer que a mina veja ele como o quê? É isso que eu quero saber. Que papel ele quer que... Igor, explicite isso pros ouvintes que não estão vendo o que o Gabriel fez. Ele quer cutucar o útero da menina. Pintor de parede de útero. Ele quer colocar só a cabeça, mas lá no fundo. Mais ou menos na região do estômago ele quer colocar. Não, mas mais ou menos na região da boca. Pelo cu. Porque... Igor? Violento. Você tá bem? Tem que ser engraçado. O episódio de hoje é engraçado, gente. Igor, você tá bem, cara? Ô Marcos, você tô tá violento hoje. Eu vou beber água, cara, porque... Vai no Tororó. Beber água não achei. Achei a menina. Que no Tororó deixei. Friendzone. Não, mas ó, o que eu tava falando? Porque eu tentei que vocês me ajudassem pra chamar o assunto que eu queria chamar, mas vocês também não me ajudaram. Fala. Não chama o assunto. Porque a menina, quando ela tem um amigo Ryan, o que que ela vê ele? Ou ela vê ele como um cara assexuado. Ou ela vê ele como um amigo muito próximo, só que é gay. Tipo, ela não tem conta de pegar porque ela não vê ele como hétero. Ou ela vê ele como um irmão. Que eu acho que é pior, cara. Porque quando você entra na brother zone. Pior ainda. Pior, né? Porque se ela tiver com um amigo gay, ela ainda pode se trocar na sua frente. Exatamente. É. Mas na brother zone também. Aí eu já não. Eu acho que é incesto, né? Então. É, aí fica ruim se você fizer alguma coisa. Mas... Se você só olhar e fizer a holandesa, não é incesto. Holandesa, não. Você Nossa. Sabe o que é isso, Lucas? Isso tá além das minhas habilidades, eu não sei esse termo. Não pergunte. Para futuras referências, assistir Pagando Bem Que Mal Tem. Não procure no Google Pagando Bem Que Mal Tem. Tá. Tem Pagando Mal? Ok, vamos continuar o assunto. Mas enfim, o que é a friendzone? Basicamente, para aqueles que já assistiram Star Wars, de certa forma a gente vê uma friend zone ali. É verdade. O problema é que ali a gente percebe que não é friend, é brother zone, né? É, porque com razão, né, velho? Luke está apaixonado pela princesa Leia. Mas ele não sai, eles não sabem, né? É para o Han Solo, e aí ele descobre que eles são irmãos. Mas o Luke pega a irmã, né? É verdade. Exatamente, então já... mas ali é uma friend zone. Não... Se ele pegou, não é friendzone. Ah, depois ficou vergonhoso, né? Ah, mas eu acho que... Daí, a friendzone é tudo incompleto, cara. Acho que a partir do momento que você pega, já não é mais friendzone. É, porque a friendzone, ela trabalha com as incompletidões, incompletitudes. E o R2-D2 e o C3PO? É gay mesmo, é coisa, coisa gay. E a friendzone homoafetiva? Não vamos entrar nesse assunto, por favor. Cara, é verdade. Na verdade, tem, né, Queiroz? Você tem, você deixou um cara na friendzone, né? Eu tô tomando. Mas, friendzones à parte, vou deixar o Queiroz de fora por enquanto. Uhum, a gente pode falar sobre a história dele que ele não tá aí mesmo? Exatamente. Existem pessoas que são friendzone master. Por exemplo, meu grande amigo Renan Aguiar, grandíssimo amigo meu, teve a capacidade de chavecar uma menina, deixou pronto, ia conseguir ficar com ela, um amigo dele chegou e disse: ele quer ficar com você. O que o Renan fez? Não conseguiu pegar a mina. Contou a sua experiência de friendzone, que a mina já tava querendo, chegou nela e falou: eu não quero ficar com você. Por quê? Não sei. Ele simplesmente disse que não queria ficar com ela, pra acho que tentar parecer que não queria, pra depois querer. E aí, resultado, perdeu o time. Friendzone. Dark friendzone. Now. Finish. Mas eu acho que é importante, não sei nem quanto tempo tem de gravação pra gente iniciar esse assunto, de dar algumas dicas. Então, primeiro vamos os sinais da friendzone, vamos cronologicamente. Isso é legal. Como é que você sabe? Que você percebe... Ouvinte? É você, ouvinte, pequena criança, que está ouvindo este programa. Não, pequeno assim. Talvez você tenha 40 anos, mas... Como você sabe se você está na friendzone? Por ConspiraQuest Group. Você, querido ouvinte, ó, companheiro de batalha, você que está aí numa empreitada amorosa... Companheiro proletário! Ai, vou me concentrar, pô. Não posso rir cantoso, velho. Você, querido ouvinte, companheiro, meu amigo, saiba quando sua batalha está indo para o buraco. Quando o seu time não está mais dentro de campo, quais são os sinais de que sua guerra está caminhando para a derrota? Sinal. Aprenda nesse momento. Confira aqui. Primeiro sinal. Qual é o primeiro sinal, gente? Meu amigo, se ela saiu com todos os caras da sua turma, então sai com você, sinto lhe informar. Está vizinhando. Acho que é muito subjetivo isso, porque parece que não, mas as pessoas têm critérios assim. Não se sai com todos. Aí é competência do cara, às vezes. Por mais que seja mais lindo e não sai com ele. Isso é um sinal de friendzone. Mas aí que tá, ninguém disse que é culpa da mina, friendzone. É, pode ser culpa do cara, que é incompetente. Então é incompetência do cara. Eu acho que o sinal da friendzone... É um sinal de friendzone. Não, eu acho que não. O sinal da friendzone tá na palavra friend. Quando a mina começa a tratar o cara muito como amigo e começa a contar experiências da vida dela, assim... E coisas particulares. Se abre muito pro cara. Mas e não é a perna que ela abre, é o coração. Isso, ela fala da perna. Então esse é o primeiro sinal, quando ela começa a falar coisas dela mesma. E problemas que ela está tendo. Independente de estar namorando ou não. Da família. Problemas de família. Quando ela fala aí, cara, fudeu. Esquece. Então, se ela fala isso e vocês não estão namorando, fudeu. Já era, cara, porque ela te vê como um amigo. Como um irmão homossexual. E aí vem o segundo sinal. Isso leva diretamente para o segundo sinal. Chama aí. Segundo sinal. Quando ela fala pra você de outros garotos. Que ela está gostando do momento. Ou que fizeram cagada com ela. Cara, quando ela fala pra você de outros caras... Fudeu, tá meu amigo. Fudeu, porque você não é o alvo. Ou melhor, não fudeu. E nem vai fuder. É verdade, né? Tem lógica nessa situação aí. Isso é foda, cara. Não é foda. Isso é não foda. Exatamente. Isso é trágico. Porque se ela fala de outros caras pra você... Quer dizer que você não é um dos caras. Você não é um dos caras, porque ela está falando para você. A não ser que ela esteja falando para você e você não perceba. Aí você recomendo você procurar algum tipo de distorção mental aí, A menos que ela esteja falando do Inácio Amaral, você não perceba que Inácio Amaral, na verdade, não é Inácio. Aí você leva a mina pra ver um filme do Stallone. Mas então... Stallone cobra com uma menina. Nossa, eu tenho o quê? 50 anos? Eu fui ver Stallone cobra no cinema? Eu não, o cara aí. Vem pra fora, filho da puta. Não tem áudio, não tô risado. Eu tô com água na boca, só que aí. Porra, na boca? Água na boca, tô tomando água. Pô, Inácio Amaral, dê seu parecer sobre isso. Eu acho que a gente pode puxar o quarto sinal já. Não era o terceiro? Terceiro. Qual é o terceiro sinal? Chama aí. Terceiro sinal. Qual é o terceiro sinal? Qual é o terceiro sinal? Qual é o terceiro sinal? O terceiro sinal, cara, é quando ela deixa você fazer cafuné nela, mas ela deixa você fazer carinho nela. Só que se você põe a sua mão próxima das zonas erógenas, ela te afasta. Ela tem... com repulsa, inclusive. Com repulsa. Ou até de modo jocoso, mas tipo, tirando, sabe? Uhum. Deixando bem claro, tipo, aqui não. Você só no cabelo e na barriga. No ombro. Na barriga não, pô. No ombro, né? No cabelo e no braço. Na ponta do dedo. No máximo, no... na bochechinha, assim. Quando puta, ela velho. Agora eu lembrei do quarto e do quinto sinal. Eu posso falar também, se vocês quiserem. Então fala aí do... já, porque eu não tenho mais nada pra pensar sobre isso, que isso nunca aconteceu comigo. Quarto sinal é quando alguém fala, ai, vocês estão namorando? E ela Nossa, fala... Nossa, não, ai, que namorando? Não. Ele é meu amigo. Fala sério, esse não é um sinal foda, cara. Esse é, dá vontade de você socar a pessoa, né? Foda. É tipo assim, imagina que você tá ficando. Você tá no meio do Battlefield. Tá na guerra. A porrada comendo solta. Aí o campo abriu, você só vê a bandeirinha. Você sai correndo igual desesperado pra bandeirinha, que você vai pegar aquela bandeira e vai ganhar a queda pro seu time. Você precisa conquistar o território ali. Ela tá escondida atrás do morro, e a hora que você vai relar na bandeirinha, o tiro de sniper. E você cai com um headshot morto. Esse foi o sinal. Cara, mas quando ela fala, não, ele não, acho, ele é meu amigo. Véi, isso aí, já era. Ao invés da menina falar assim, boa ideia. Não, ela fala, não, sai daqui, seu nojento. Acha que eu vou namorar essa coisa esquisita? Ele não era gay. Você tá amolando isso tudo aí, serve pra alguma coisa? Puta que bosta. E o que nos leva ao quinto sinal. Quinto sinal. Quando você faz coisas pra ela que geralmente são meninas que fazem. Por exemplo, você faz as unhas dela. Ou você penteia o cabelo dela. Ah, eu quero deixar ou claro você... que isso nunca aconteceu com ninguém aqui não, hein? Eu acho. Não, isso não. Isso aí eu vi situações que aconteceram. Te juro, isso ainda nem pro pseudônimo meu nem nada. Mas eu vi o caso de um cara, inclusive ele é meu aluno, não vou falar o nome dele. É bom, né? Mas... porque esse coitado. A vida já zoou ele. Por quê? Só porque ele é meu aluno? Não, porque o cara pintou a unha da mina, pelo visto. Mano, ele foi na casa da mina e pintou a unha dela, tá ligado? Mas assim, ele trampava de manicure ou... Não, ela chegou lá e faz minha unha, não sei o que, vai ser engraçado, não sei o que. E aí eles pintaram a unha. E o cara me contou isso. Feliz ou triste? Cara, ele tava meio, assim... realizado. Ele sem tava... saber o que ele fazia, entendeu? Ele tava com aquela cara de desconsolado, sabe? Tipo, oh, poxa, não sei se isso foi legal. Tipo, assim... eu matei alguém, mas eu não sei se foi uma coisa muito boa. O que nos leva ao sexto sinal. É quando a mina não tem vergonha de tirar alguma peça da própria roupa na tua frente. Não, mas aí pode ser safadeza da mina também. É, aí, ela pode... aí pode ser safadeza. Não necessariamente. Quando ela olha pra você e fala, você não se importa, né? Tira a camisa e troca de camisa na tua frente. Aí ela já morde o lábio assim. É, eu acho que aí... Não, mas olha, olha só, já peraí, é putaria. Depende cara, de ti. Não, mas aí que tá. Se esse sexto sinal acontece, é a hora do cara mostrar que ele veio. É. Você entendeu? Se essa não... daí, mesmo que o cara esteja afundado, essa é a chance. Pode ser um teste. É, pode porque ser um teste. É, porque se ele não faz... Nessas horas, a hora... o cara pode falar pra ela. Ei, mãe! Vem com o papai! Que abundância, meu irmão! Ele pode tirar a camisa também. Ah, oi, não se importa, né, se eu tirar a camisa também. Mano, se ele agir... Então, olha só. Eu tirar a camisa, né? Tudo amigo, bem. Posso tirar a calça? Amigo ouvinte, se você tem esse sinal ocorrendo muito frequente, cara, isso aí é um sinal pra você agir. É, meu cara, a não pode tirar a camisa e 200 kg de banha cair no chão também, né? Não tire a camisa. Não tire a camisa. Se você for gordo e peludo, nossa. Primeiro. É você? Não. Ele. Não sou Miguel agora? Não. Primeiro, descubra quais as preferências da mina. Se ela gosta de gordo peludo. Se ela não gostar de gordo peludo, depile-se. Porque, claro, né, gente? Tem gente que gosta de gordo peludo. É o Chewbacca. Chewbacca, né? O Han Solo. Caralho, velho. Me poupou o trabalho de ir no YouTube pra pegar o som. É, eu vou... Agora eu vou falar tudo em Wookie até o fim desse episódio. Sim, ok. Vamos continuar o assunto? Uh-huh. Aí, bom, esses são os sinais. Caro ouvinte, caro companheiro de batalha. O companheiro de batalha! Se um desses sintomas está ocorrendo com você, você saiba que você está muito próximo ou já está afundado. Meu Deus! Pior do que isso, esse seria o sétimo sinal, mas não vai ter chamada de sinal. Sétimo sinal. Não ficou gay assim, ficou muito hétero. Olha, eu falei que você é hétero, Lucas, parabéns. Alguns, mais de um desses sinais acontecem simultaneamente. Meu amigo, um minuto de silêncio pra você. Só Solta a vinheta daquela musiquinha do, da morte, tá ligado? Aquela tan, tan, tan, tan. Eu tenho essa. Você põe aí. E aquela outra do Minuto de Silêncio mesmo. Da Teps. Que é aquela... Pode que. Mas enfim, é isso. Acho que dá pra fechar nosso bloco de como você sabe. Aliás, fecha a vinheta, você que chamou a vinheta. Acho que com essas informações você já consegue identificar. Talvez se você está na friendzone. Se você está na friendzone, amigo, saiba que você ainda tem uma chance. Você tem como sair da friendzone, amigo. Mas você precisará lutar bravamente. E nós... Ela tem uma saída, é uma porta estreita. Então se você for um nhonho... Você não passa. Muito estreito. Se você for um nhonho, prepare a manteiga, toda a sua força de vontade. KY. KY é uma boa opção. Porque se você passar, você vai usar o KY. Ah. Quem dirá? Pode pro outro bloco já? Acho que pode. Okay. A gente ficou muito conversando, não tem bloco definido. É contra a drop, velho. Tá muito preocupado. Ah, não sei, eu tô. Você tá bem, amigo? Tô. Você lembrou de coisas suas? Lembrei. Quer falar? Quer desabafar? Não. Eu já desabafei no outro podcast já. Eu não lembro de nada muito relevante. Na verdade, não. Eu não, né? Nunca me falaram nada muito relevante. Posso dizer bem claro? Pode. Pode falar, Gabriel. O Homos Cabaços que vocês gravaram, na verdade, foi o Amigos Solitários Virgos. Como assim? Não entendi. Em que sentido? Desculpa, não compreendi a piada. Parte do Homos Cabaços foi o Amigos Solitários Virgos. Aí, a involução do Homos Cabaços. Nossa. O famoso vídeo do Stallone, por exemplo, é o clássico, né? Mas depois esse cara aí, ele evoluiu. Ah, é? Evoluiu. Agora ele leva pra assistir Star Wars. Não, não, não. Esse cara agora é velho. Bebe minha mina pra poder catar ela. Menina, eu não falei. Cada um trabalha com o que tem. Igor, eu tô percebendo que você tá meio agressivo esse podcast. Você tá meio bravo, cara. Tá tudo bem? Tô bravo, tô agressivo, violento. Você tá muito violento. Nossa. Me lembrou uma pessoa isso. Tá acontecendo? É, que... Eu acho que tomar LSD e vir gravar o programa não é uma boa ideia. Porque você fala de mim, né? Até o vídeo trava. Nossa, meu Deus! Crack também não é recomendado. Ele peidou, velho. Tem cogumelo, merda, essas coisas assim, essas drogas mais pesadas. Oi. É, a gente pode procurar coisa antidroga, né? Bom isso. Um pouco pro Erd aí, cara. Pro Erd. Pro Erd. Nossa, o Pro Erd é longe, hein? Ninguém aqui existe. Passando pro Erd, pelo visto. Existe um programa. Pro Erd é um programa. Ah, parece o Pato Marcelo, né, cara? É a solução. Lutando contra as drogas. Ensinando a dizer não. Aí vem o solinho de... Olha só. Aí. Tá. Aí. Hey, you. Tá, aí a gente tem o quê? A gente sabe como a gente entra na friendzone. É muito fácil entrar na friendzone. É fácil, aí. É fácil. Você, não, eu tinha dito que ou o cara é cabação master, assim, jogador de LOL. Alguém aqui joga LOL? Não. Graças a Deus, não. Então... E eu tenho medo do Conspiracast que deve jogar LOL, cara. Não, só que ele sumiu. Faz uns 4 ou 5 episódios que ele se fez o nome do Conspiracast, né? Inclusive, ouvinte, meu amigo ouvinte, se você sente falta... De um membro perdido. É, claro. Você se reparou, mas tem um amigo nosso que sumiu. Sumiu não, deu sinal de vida. É, tá vivo hoje em dia. Graças à friendzone. Hoje em dia, né? Porque faz tanto tempo que o cara não vem. Não, o cara, sei lá, sumiu aqui. A gente pagou 2 mil de salário pra ele, nunca mais veio. É mais fácil. A gente conseguir ver um e-mail na caixa de entrada. Do que ver ele? Exatamente. Não, a questão é a seguinte: deixa eu até falar isso, que eu acho que esse cara com certeza já tá na friendzone de algum lugar, tá ligado? Porque a gente tava conversando, né, velho? A gente mandou 1000 mensagens no grupo lá do podcast, nenhuma resposta do cara. Foi a gente falar do Minecraft. Caramba, apareceu. Também. Ah, eu tô fazendo TCC, coitado. Pobrezinho. Então, assim, voltando ao assunto que eu estava falando... Ok, desculpa. O cara ou pode ser um cabação de não realmente não conseguir transformar uma conversa inicial que ele tinha com a mina em algo mais profundo assim, porque ele tem medo de ser rejeitado. E aí ele leva ela pra assistir filme do Stallone. Tá bom, cara. Tá bom. Chega. grande. Foi a mina que chamou pra assistir? Ou então... Foi, né? Eu tenho as conversas aqui, posso provar. Quer dizer, eu, me mandaram a conversa. Tá vendo como é que a gente pega? Não, fácil, me mandaram, me mandaram. Depois esse cara saiu com um casal de amigos dela, né? Mas... Assistiu o Faroeste Caboclo? Não, esse aí foi outro dia. Assistiu o filme do... Você conversa muito com o Maradona, cara. É, assistiu o filme do The Rock. É, muito bom esse filme, inclusive. Legal. Então, mas aí... Ou então o cara, ele pode ser inexperiente nesses assuntos amorosos. E ele põe, troca os pés pelas mãos ali e perde o timing de chegar na mina, assim. Chegar na mina, que linguajar? Me modere o linguajar, por favor. Chegar na mina, ele é o quê? Um mineiro. E o cara que tá no friendzone e aí pesquisa sobre programação neurolinguística pra poder seduzir a mina via hipnose. O que você acha de um cara desse? Psicótico. Pra matar alguém é um dois palitos um cara desse. Não, mas... Olá, tudo bem com você? Será que você quer tirar a roupa? Olá, tudo bem com você? Tira a roupa. Então, né? Mas eu gostaria de falar assim, meu cu. E eu achei que é muito interessante seu papo, quero ver seus peitos. A gente podia, de repente, combinar pra sair algum dia, né? Paga um boquete pra mim. Mas então, né? Não, as pessoas pesquisam isso às vezes, né? Todo conhecimento é válido. Mas uma... Não sei por quê. Mas é... A questão é a seguinte. O nosso... a gente sabe que é muito fácil entrar na friendzone. Agora, será que o caminho de saída... Ai, que susto! Ai, que susto! Ai, que susto! Caralho. Que isso? Que barulho que foi? Assustou, hein? foi Lucas. Não, minha irmã que quer fazer uma aparição de novo no ConspiraCast. Teve um ConspiraCast que ela me assustou e aí entrou no. Vai entrar de novo. Grande coisa esses estudos que eu levei aqui. Você vai ter que fazer uma edição foda pra aparecer alguma coisa. É só pegar do outro episódio pôr nesse. Ah, isso é muito criativo. Isso é muito criativo. Mas, enfim, o caminho de saída é tão fácil quanto o de entrada, Igor. Depende da situação. Às vezes a friendzone acontece porque nenhum dos dois tem coragem, eles estão afim um do outro, eles realmente se gostam de estar perto, assim, isso eu tô falando no nível mais elevado, assim, da friendzone já, que é uma friendzone dupla, praticamente. Uma integral dupla. Isso aí mesmo. Os dois não têm coragem de se revelarem um pro outro ali. Ou então tem aquela friendzone que é o cabação, né, aí essa já é mais difícil do cara sair, porque ele tem que manobrar muito ali. A friendzone é igual comer pimenta. É fácil de entrar. Mas é difícil de sair. Demais. Chega a doer às vezes. Pode ter, hemorroida, né? Exatamente. E você vai lembrar dessa friendzone pro resto da sua vida se você não conseguir sair. Ou você pode usar isso como aprendizado pra futuros... Nunca mais comer pimenta. Pode ser. Queiroz, você que é um homem que conhece alguém que é experiente nisso, né? Em quê? Em comer pimenta ou... Sair da friendzone. O que você faz pra sair da friendzone? Cara, sinceramente, eu não acho que compor um CD pra ela não é uma boa opção. Filho da puta, Igor. Seu filho da puta. Não, essa história do CD aí é outra história. Inclusive, isso aí foi muito bom porque produziu muitos frutos. Isso é verdade. O cara que compôs. Uma pessoa, eu não sei, eu nem sei quem é esse cara. Sei lá, ele nem é músico, nem tá fazendo um disco chamado Na Palma. Não é isso. A questão... Precisa editar isso? Não precisa? Não sei. Não, isso aí depois você vê. Mas nossa amizade tá em jogo. Enfim... Não, aí, pra você sair da friendzone, cara, muitas vezes é necessário você arriscar, você querer dar um impulso de arriscar tudo ou nada, entendeu? Você decide o que você quer. Muitas vezes o cara fica preso na friendzone pela indecisão. Ele não sabe o que ele quer. Se ele quer uma relação chin-frim, onde tudo que ele vai ter é a amizade, ou se ele quer realmente ir pra uma relação amorosa. Porque ele decidiu o que ele sente, ele assumiu sua verdadeira identidade sentimental. Muitas então, vezes, se o cara fica em cima do muro, ele não sabe se ele quer continuar com a amizade, que é um ponto seguro, certo? Porque é muito mais fácil você ficar na friendzone, porque você é passivo, não precisa tomar nenhuma atitude. Ou você sair da friendzone, que você precisa ter uma atitude, entendeu? E é muitas vezes ser falta... ativo. É, você tem que ser ativo. Que papo mais gay, cara? Que para com esse negócio de passivo e ativo. Eu acho que muitas vezes o cara confunde amizade com namoro. Bom, aí é meio foda, né, velho? Porque na amizade você não cata a pessoa. Cara, que coisa triste. Cara, isso aí que você falou me lembrou o caso de um grande amigo meu, Guilherme Fontana. Isso, logo no começo da vida dele, né, se descobrindo, um jovem garoto de 11 anos. O apelido gente, dele é, apelido é Kivi, né? O apelido dele é Kivi, que é um pássaro que não voa, né? É o apelido dele. Na verdade, o apelido dele é golfinho, sabe? Uma criatura marinha ali, né? E ele... Não conheço a pessoa. É de mim que vocês estão falando? Não, não. Na época ele era gordinho, até inteligente pra turma dele, né? E ele conheceu a menina que na cabeça dele ele namorava a menina. Ele apresentou pra família inteira dele. namorava já, menina. Disse pra família inteira que ele namorava a menina. Aí contaram pra menina e ela terminou o namoro com ele. Puta, ele que pariu. Ele foi muito triste naquela época, sabe? Que isso, cara? Você fez isso mesmo? Não, foi ele. Ah, o Guilherme. Fontana. Ele me contou isso tudo. Ele me disse isso. O legal é que se isso tudo fosse verdade, nós ia ser uns filhos das putas com nossos amigos, né, velho? Contando. Fala sério. Se existisse um cara, né, um Carlos, um Marcos, a gente contando as coisas deles. Imagina que filho da puta. Mas a gente tá contando coisas de outras pessoas. Não, eu sei. Então nós somos filhos da puta mesmo. Claro, nada que aconteceu aqui aconteceu com a gente. Isso nunca aconteceu comigo. Não. Aconteceu com você? Nossa. Não, não foi. Foi com o Guilherme. Ah, tá. Eu disse, o Guilherme. Diferente. Entendeu? É a mesma coisa com o Carlos Queiroga e o Marcos Amaral. É, essas pessoas não acontecem. Essas pessoas não existem. Essas pessoas não existem. Corta isso, não vai aparecer. Inclusive, ô Queiroz, você tinha feito uma... A gente já passou desse bloco, mas uma definição muito boa de friendzone. Explica aí pro público. Nossa. E falando em friendzone... Caraca, eu vou aumentar esse áudio até não poder mais. Porque você falou sozinho isso. Eu vou repetir isso. Vai se fuder, velho. Vai se fuder. O cara tá com medo. O cara tá com medo já. Trancado. Errou? Olha o medo. Olha o medo na face da pessoa. Você quer que eu defina matematicamente a friendzone? Defina aí matematicamente a friendzone. De repente um cheirinho de cocô subiu no estúdio. Vai se fuder também, Gabriel. Falou, maluco? Odeio vocês dois, cara. Vocês são bobos. Vocês são chatos, feios e bobos. Eu tenho que falar também da friendzone homossexual, né, cara? Você deixou um cara na friendzone, né, Queiroz? Eu vou beber água. Fala aí, define aí a friendzone matemática. Vamos lá, definição. Momento matemático, hein? Momento matemático. É o negócio de sorriso lá com o gato. Você inventa um matemático. Definição. Sejam A e B. Peraí, que você tá em... no Azerbaijão, peraí. Alô, teste. Alô, Igor. Melhor, pode falar. Tá me ouvindo? Pode falar. Sejam A e B. Pessoas do planeta Terra. Seja a função f de A em B, que significa A está a fim de B. Se f de A em B é verdadeiro e f de B em A é falso, dizemos que A tem paixão platônica por B, ok? Ok. Se A é amigo de B e A tem paixão platônica por B, A é friendzonado por B. Essa é a definição obrigado. Formal okay. Da friendzone. Exatamente, é matemático com termos matemáticos. Muito obrigado, é isso. Ok. Momento de matemática. Matemático. Nossa. Entenderam o nome da minha. É claro. Ninguém é burro aqui, cara. Desculpa. Eu sou, dá licença. Eu sei. Eu posso tirar nota baixa nas provas. Eu tirei 0.1. Nossa, falando isso, tirei 3 numa prova minha. Você tá melhor que eu, rapaz. Primeira prova eu tirei 3, valia 5. Valia 7, na verdade. E eu nem estudei. Primeira prova eu tirei 1, valia 10. Passei com 6 de média. O professor falou, nossa, você conseguiu em cima. Eu falei, pra quem não estudou, tá bom, né, professor? Eu tirei 10 nas provas. Vai se fuder. Tirou menos nota que eu numa prova de cálculo. Vai se fuder, falou maluco. Então, gente, mas até agora eu não ouvi dica efetiva de vocês dois pra tirar o cara da friendzone. Gabriel, como é que a gente resgata o soldado Ryan da friendzone? Cara, pra resgatar o soldado Ryan da friendzone... Ele tem que ser sujeito homem. Eu aconselho ele a colocar... Bala, senta a vara, moleque baitola. Tem que ser sujeito homem, porque ele tem que mudar a atitude dele. Olha que a menina ia falar pra ele assim, a menina chegar bem perto dele e falar, nossa, meu namorado broxou comigo ontem, amigo ouvinte. Só com cara, aí você vira e fala pra ela assim, ele broxou comigo também. Caro Ryan, olhe para a cara dela e fale, eu nunca broxarei com você. Aí já é o começo, você mostra o seguinte pra ela. Pode não ser a melhor cantada do mundo, mas você mostrou o seguinte. Eu acho que não é a melhor. Eu quero ser só seu amigo. Oi. Sindicato de cantadas. Um participante também não contribuição. Se é pra falar de cantada, a gente pode fazer um drop depois só de cantada ruim que eu conheço. Porra, velho, deixa eu te falar. Eu dou aula no sétimo ano, né? Nossa, lá é o... cara, não, cara, aí você sabe, né? Puberdade, os molequinhos estão querendo mostrar que tá crescendo barba e é tudo punheteiro. E aí... Mas só é na sério, sétima cara. Série? Enfim, continua a história. Aí eles me mandaram assim, professor, porque eu sou um professor descolado, um professor legal. Professor, olha esse papelzinho que a gente baixou na internet. Véi, te juro, um papel com 50 cantadas. E eles estavam querendo usar as 50 cantadas que eles pegaram na internet pra pegar a mina. Cara, as 50. Horrível. Olha uma delas. Gata, você não é combustível da Petrobras, mas é meu sonho de consumo. Olha que bosta, cara. Olha que bosta. É um negócio que é até importante a gente falar pro... dar uma dica, né, pro Ryan. Cantada, essas coisas prontas, assim, não funciona. funciona. Não, coisa pronta, você tem que ser criativo, né? Ô, Gabriel, você não acha? Você tem que me falar mais disso, né? Porque tua namorada é linda, né, cara? Então, cara, foi engraçado a minha namorada, que a gente nunca... Eu nunca entrei... Caralho? Na... Que foi? Tipo, o que? O cara caiu ali. Sacha, isso. Mata torto! Tem que buscar isso. A minha namorada... Eu não sei dizer muito disso, porque eu nunca entrei na friendzone com a minha namorada. Você já foi assertivo, né? É, tipo, eu conheci ela, depois de um mês a gente começou a namorar. É o cara assertivo, é isso daí. Você não se você tivesse perdido o timing, você teria, só que você não perdeu o timing. Eu falo, quero ser só seu amigo. Acho que não é nem a questão de falar. É você começar a conviver tanto, você começa a conviver com a pessoa. Aí você fala, ó, legal, a gente tem um relacionamento bacana, vamos levar pra um outro nível. Só que o cara que entra na friendzone, ele não fala isso, ele continua. 6 meses e... 3 anos. 20 anos. Tô sentindo aí uma pontada de... Vira padrinho do casamento dele. Nossa. Porra, velho. Não, isso aí é pra você se mata na igreja. Exatamente como aquela música, né? Você já vai pro céu na hora ali. Não, olha... Você estava apaixonado. É. Recebi o convite do seu casamento. Não, mas ó... Bonitas e o papel dourado. Tá bom, chega. Ó, o que acontece é... Chorei de emoção. Quando acabei de ler. No cantinho rabiscado no verso. Ela disse, meu amor, eu confesso. Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você. Esse cara é o tipo do cara que se friendzonou até o talo. Não teve coragem de sair da friendzone. Eu acho que a situação aí é outra, hein? Eu acho que o cara era pobre, a mina quis ser um cara rico, hein? Não pode crer, porque velho. Porque o cara deu letras douradas num papel bonito. Chorou de emoção quando acabou de ler. Então, eu acho. E num cantinho arriscado? Não, cheio. Ó, mas aí tem um oitavo sinal, cara. Opa. Tem um oitavo sinal da friendzone. Qual que é? Oitavo sinal. Quando ela fala, assim, eu vou te arranjar uma mina. Ih, nossa. Fala sério, hein? Olha, só anteriormente, em Lost. Quando ela te oferece ajuda pra você catar uma mina. Ou seja, tipo, você é tão ruim, ela sabe que você é ruim pra catar alguém. Ela fala, a gente vai te arrumar ela. É muito triste isso. É triste. Acaba não dando certo o relacionamento. É muito conturbado isso. Por favor. Obrigado! Depois das minutos de silêncio. Pra sair da friendzone, as dicas são meio complicadas, né? São por quê? Difíceis. A primeira dica a ser dada já foi dada aqui desde o começo. Não entre na friendzone. Exatamente. Fim do podcast. Tchau. Essa é a primeira. Mas a primeira dica pra sair da friendzone. Seja homem. Seja homem. Moleque mais pula. Um cabra macho. Por mais que o cara às vezes... Seja um cabra da peste. Seja mais experiente no assunto... Seja um jagunço. Nossa, o cara mata a mina, né? Bom isso que você tem no meio das pernas. O quê? O joelho? Ah! Very clever. Casalbé! Faz uma buzina rindo. Tipo, você vai... Na verdade, é o ritual de acasalamento das graças. É. Ei, olha aí o Buffalo Soldier aí, ó. O cara tá na cocaína agora, olha isso. Agora, rapaz. Caralho, tá... O cara acende uma latinha de Coca-Cola ali. Qual é a terceira dica, Queiroz? Terceira dica pra sair do friendzone? É. Bom, cara, eu acho que se você der um gelo na mina, é uma coisa legal de se fazer. Tipo, porque se você tá sempre ali, sempre presente, ela nunca vai achar que você vai abandonar ela. Ela não vai ver você como um homem. Ela vai ver você como um objeto que é dela, entendeu? Mas não funciona isso. A mina vai falar que você ficou cuzão, que você não fala mais com ela, isso aí. Você não é um objeto dela, não é um cachorrinho. Eu prefiro ser um cuzão do que um cachorro. Tá me ouvindo? Nossa, profundo. O cara ficou nervoso agora, você viu? Tanto eu até... Eu acho que... Acho que aconteceu... Passado voltou aí, hein? Acho que algo assim voltou à tona, né? É, o cara ficou nervoso de repente. Composições musicais. Sim, mensagens aí no celular. Rosas no aniversário. Como é que é isso aí? Rosas no aniversário? Que é isso? De onde que é isso? Quem pegava rosa na escola pra dar no aniversário? Ah, vocês pegaram um negócio meu, quer dizer, do Carlos e jogaram contra mim. Não, nós estamos falando do Carlos, sabe? Eu acho que é meio complicado. Ouvinte, você não está vendo o que a gente está vendo. Eu estou vendo o meu querido Gabriel segurando uma Dolly. Tal qual como se fosse um travesseiro. Na verdade, agora eu sou um Blastoise. Nossa. Gente, ó, outro isso é o que faz a pessoa entrar no Friends. Exatamente. Se você joga, se você fala piadas de Pokémon. Sorte que o cara já tá fora, porque senão. Pô, isso é verdade. Sabe o que eu descobri, cara? O quê? Posso falar um negócio que eu recentemente eu descobri? Tipo, nós todos aqui do Conspirador Cast somos nerds assumidos, né? Vamos falar sério. Ah, eu sou. Vamos levantar a mão aqui, todo mundo, e falar, ó, eu sou nerd também, certo? Eu sou Gabriel, nerd. Gabriel. Eu sou nerd. Todos nós somos nerds assumidos. Porém, nós não podemos fazer as coisas que nós gostamos antes de conseguir um status. Exato. Certo? A gente não pode falar assim, eu gosto de Pokémon, eu gosto de jogar Pokémon, eu gosto de, sei lá, Tibia. Eu não posso falar essas coisas, porque isso me torna um virgão. Enquanto eu sou virgão, eu não posso fazer coisas de virgão, não. Assim, entendeu? Porque senão você se assume a coisa em si. Mas a aula de filosofia dando resultado aí, ó. Você... Primeiro você... É o vinhetinho agora, né? Você tira esse status de virgão e aí depois você pode fazer as coisas de virgão, entendeu? É, pode ficar a noite inteira todo jogando Tibia, que não tem problema nenhum. Agora eu assisto Star Wars, eu jogo Pokémon, porque eu já arranjei minha namorada. Então, tipo, eu posso fazer minhas coisas de virgão, cara. Exatamente. Só não joga LOL, né? Eu não sei o que é isso. Instala ele, aí depois de uns 3 meses a gente conversa. É para até a gente trabalhar. É horrível. Não, mas esse negócio que você falou de adquirir um status é bem... É realmente válido, assim. Porque a gente tinha um... Não sei nem se eu podia estar falando isso, mas a gente tinha um professor nosso, muito bom. Não sei nem se eu posso citar o nome dele, não vou citar. Mas você vai... Que ele é... Com certeza um nerd assumido, só que ele tem o estigma de pegador, assim, pegava várias menininhas. Não sei nem se podia estar falando isso, mas eles zoam isso no podcast deles, então eu acho que eu posso falar isso também. Ele pegava alunos, né, cara? Desculpa. Não sei se eu posso falar isso, bom, mas... E ele jogava Mario World e tudo, então... Ele já tinha saído daquele status, né? Ele nunca foi friendzone. Bom, então isso eu já não posso dizer. O maior problema do friendzone é o seguinte, o cara quando ele é friendzone, ele se orgulha em ser nerd e friendzone. Nossa, esse aí é um... Todo Ryan é estigmatizado, é estereotipado, como sendo o cara que faz a noite do Super Mario Bros. O cara faz Lampard de CS 1.6 na casa dele, né? Puta, exatamente. Todo mundo... isso tá horrível, cara. Tá o nível, alguém viu o nível aí? Nível, alguém viu? O nível tá muito virgão, cara. Daqui a pouco nós vamos ser friendzonados pelas nossas namoradas. É, ela liga assim então, né? Acho que podia dar um tempo. É, eu acho que eu sei como é que tá isso aí. Acho que eu gosto de você só como amigo. Mas, por exemplo, você... Liga, a Davina já casou com o cara. O cara ia casar com a Ia casar, vida formada então, acho que é só como amigo. Pá. Só que é o momento que o Ryan morre, cara. É quando a mina vira pra ele e fala isso. Eu gosto de você. Puxa, velho. Nossa, me beijou. Negócio agora, eu até fiquei deprê. O quê? Quando a menina fala que foi com no motel com o namorado? Não, não foi nem por causa disso. O negócio é o seguinte, estava fazendo... Vou contar um caos aqui. Meu amigo Marcos, meu amigo Carlos e a Mariana, Cláudia, essa menina que tem nome duplo. Não me lembro. Não. Essa situação, estavam os três conversando, ele estava tocando violão, o Carlos, porque ele é muito... O Marcos estava lá, eles estavam três conversando. Uma conversa amigável. Até que a Mariana Cláudia pediu para que o Carlos sentasse em seu colo. Carlos. Quem é o Carlos? O Carlos é o que toca. Violão. Ele. Ah, tá. Eu tô e o Carlos sentou no colo dela, e ela abraçou ele e tal, e eles começaram a conversar, e de boa, e até que chegou um momento que o Carlos teve que ir embora. Quando o Carlos teve que ir embora, Marcos e Mariana Cláudia conversaram. E aí a Mariana Cláudia falou essa palavra: coitado do Carlos, eu gosto tanto dele, mas não do jeito que ele gosta de mim. Falou isso para o meu amigo Marcos, o amigo Marcos, o amigo do Carlos. E o Marcos veio depois falar pro Carlos, e o Carlos ficou muito puto com isso. Porque o Marcos é um X9 do caralho, né? Não, o Marcos falou certo. Amigo de podia quem? Deixar o cara se fuder e dar risada o ano inteiro. É. Marcos, se Marcos. Você que tá me ouvindo, Marcos. Você foi um otário. Você perdeu a chance de trollar loucamente o seu amigo Friends. Não. Grand Ryan. Não, Marcos. Da parte. Marcos, você foi um homem de bem. Não, Marcos. Você foi digno de meu respeito. Marcos, você é um cara foda, porque você apoiou seu amigo ali e ajudou ele, porque ele também te ajudou em vários momentos. Sim. Ainda assim, você perdeu uma trollagem anual. Não, mas e o Marcos poderia ter sido trollado facilmente também. Então... Ah, tá. Essa história que... Rabo preso. Oi? Rabo preso. Marcos não ajudou por bom coração, ajudou por rabo preso. Eu não lembrava dessa história que os caras tinham contado aí pra você. Você não lembrava dessa história? Não, isso foi... Que ano que eles contaram isso pra você? É, foi um ano aí. Acho que pouco depois dela começar a namorar. Não vou lembrar quem ano que foi, então. De certa forma, é depressivo o que o Ryan tenta fazer. É depressivo. Porque ele vai se afundando, né? Mas é cômico as tentativas que ele faz pra tentar sair da friendzone. Que não ele são dá muito... Ele dá um peixe beta. Nossa. Gente, momento não autobiográfico. Não estava alto. Terceiro colegial. Não é. Não estava no terceiro colegial e dois amigos meus resolveram disputar uma menina. Não vou falar os nomes, vou dar nomes fictícios. O Railson e o Laertio, eles tentaram disputar. Nossa, é muito criativo os nomes fictícios que você dá, velho. Eles tentaram disputar a... Não fala esse nome. Não, põe outro nome. Põe outro nome, por favor. Outro nome? Põe outro nome. Maria Antonieta. Boa. Diz que, nas tentativas, Railson deu Beto, o peixe beta, para a Maria Antonieta. Puta, velho, que bosta. Beto, cara. O peixe beta. Tem um filme dessa porra agora. Procurando o Beto. Aí o Beto é um ex-presidiário, né? E detalhe, o mais engraçado de tudo... Railson e Laerte foram tão friendzonados... Que se juntaram depois. Inúteis. Eles se juntaram pra tentar derrubar um cara que aos 45 do segundo tempo apareceu. Esse é o oportunista. Cauã chegou, olhou. Pegou. Disse, eu te dei uma revista do Crepúsculo e eu quero um beijo teu. Cara, é porque nada ganha na revista do Crepúsculo, né, cara? É claro que não. O peixe beta nota de observação. Cauã fez o que os dois... Right. Perdemos o link aqui com o nosso correspondente no Sudão do Sul. Então, tá um pouco difícil essa comunicação. Звезды включает, только что-то не спится, все вокруг. Алло, воту? Воту. Beleza. Põe o vídeo aí que eu quero ver vocês. Eu adoro vocês. Eu tô aqui, ó. Então, como eu dizia, os dois grandes friendzonados tentaram peripécias mil. E ao fim das contas, a única coisa que conseguiram os dois Ryans foi um deles gastar dinheiro com o Beto, o peixe beta. Puta que bosta, né, velho? Beto. Gastou dinheiro pra caralho. Beto. É caro o peixe beta? É, R$5. Beto, o beta do amor. Nossa. Nossa, que bosta. Beta é uma posição sexual. Nossa. Não, é uma posição não sexual. E a partir do momento que você dá um peixe beta pra alguém, né? Laerte, os dois conseguiram apenas chorarem um no ombro do outro. Ah, não. Não, isso é ruim, cara. Enquanto o Cauã dava risadas, altas vozes, para que todos vissem. Então, realmente, é trágico. Cara, se você tiver algum dos sintomas da friendzone, não dê presentes pra mim, né, cara? Não, isso não vai ajudar, entendeu? Não vai ajudar. Então compra ovo da Páscoa pra ela. Tipo, não faça isso, sabe? Não dê pequenininho beta, assim, peixe né? Beta. Jamais. Não. Saqueia tua, Igor. É azul, se eu não me engano. A do fofa. Bis. Era. Seu cuzão, você lembra, velho? A mente funciona de maneiras diferentes. Minha mente funciona de maneiras que a ciência não consegue explicar. É o cuzão mesmo, você parece que você guarda as coisas pra zoar a gente depois. É claro, cara. Eu guardo as coisas mais imagináveis. Perdemos o link aí. Lucas, você está me ouvindo? Perdemos o link com o nosso correspondente. Em Bangladesh. Em Xangri-Lá. Bangladesh. Ele tá em Teherã. Fazer uma Teherã, que fica na Turquia, descobri. Ah, é na Turquia? É na Turquia. Beleza. Foi fazer uma viagem espiritual até lá. E daqui a pouco ele deve estar de volta, acredito eu. Voltamos ao estúdio. Ele ficou tão envergonhado com as descobertas que aconteceram. Ele já tá online, ele não quer falar. Não, cara, agora que eu vi vocês. Ah! Ele tava fingindo. O que você tava falando? Nada. Fala. Pode ser friendzone. Às vezes a pessoa compra um ovo do Bis, assim. Ah, filho da puta. De novo essa história do Bis, cara? Não, nada não. Às vezes acontece só. Velho, assim, geralmente, é como eu disse. Geralmente não, né? O Ryan, toda e qualquer vez que o Ryan existe, ele é um integrante do Homus Cabaços. Claro, ele é descendente direto do Homus Cabaços. Ser Ryan, então, Homus Cabaços. Porém, não necessariamente Homus Cabaços, então Ryan. É, porque o cabacismo, ele engloba vários aspectos do mundo cabaço, né? O cara pode ser cabaço, mas por incrível que pareça, alguma sorte da vida, não entrar na friendzone. Olha o Lucas ali como exemplo. É claro. Aí, ó. Isso é uma atitude de cabaço. O cara é cabaço, totalmente, mas tem uma namorada. Mágica, né? Jogava Tibia, Minecraft. Nunca joguei Tibia. Ah. Nossa, o cara ficou nervoso agora. Nunca joguei Tibia. Nunca joguei Tibia. E Minecraft? Ó, e aí, como é que é o próximo assunto que a gente tava falando, né? Já jogou, já. Ah, é você que hosteava um server, né? Não, esse aí era outra pessoa. Seu pendrive tá comigo ainda? Hã? Seu pendrive tá comigo ainda? Não, acho que não. Graças a Deus, não tá. Sei lá. Por quê? O que você tá fazendo? Você vai fuçar nas coisas? Olha, deve ter uns pornô gay lá. Não, tem um Minecraft aqui no pendrive do Lucas. Ah, mas qual versão que é? 1.9? É 1.7. Ah, 1.9 é mais nossa, legal. Que bosta, cara. Que bosta. Os caras sabem a versão do Minecraft. Ah, chega. O foda é isso aqui, o foda é que eu dou aula, né, velho? E aí a pior coisa é você ouvir os meninos falar de Minecraft na sala que você tá dando aula e você saber do que eles estão falando. Mas você não pode, você tem que fingir que você não é um cabaço. Nossa, velho, é horrível. Você fala, putz, mano, eu tô nesse nível. Então tem o Creeper lá, né, então? Que bosta. Mais ou menos assim. Mas enfim. E friendzone, e quando o cara... Gabriel, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Se você... Existe uma pessoa na sua escola, no seu ambiente onde você convive, que é lésbica. E aí essa pessoa fala assim, se eu não fosse lésbica, eu te catava. Mas nunca é concretizado. O quê? Não tô entendendo. Por que filha você tá da aqui? Puta. Ah, não tô entendendo isso, gente. Os dois ficaram bravos. Aconteceu com os dois isso? Os dois estão se identificando? Como assim? Caralho, mais comum do que eu imaginava. Existe esse tipo de friendzone? Tipo. Olha só, o que você tem a me dizer desse tipo de friendzone? Da preferência sexual oposta. O Guilherme Fontana, né? Ele me contou uma história dele relacionada exatamente a isso, coitado. Coitado. Ele gosta muito da menina como amiga. Não só como amiga, mas ele gosta dela como amiga. E ela é lésbica também. Lésbica. E ela disse uma vez pra ele: demônio? Amor, se eu não fosse sapa. Eu dava pra você, amor. Se eu não fosse sapa. Sapa, né? A Cassia Eller falou isso pra ele. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas. É triste, porque existe essa maldita dessa friendzone lésbica com hétero. Porque existe, às vezes a pessoa, né, não sei, pode aí uma pessoa, tipo de pessoa aí pode estar tá fazendo um cover do Guns N' Roses aí num show e reparar que a menina fica olhando o show inteiro pra ele. Por que você escolhe o momento que eu tô bebendo água pra você falar essas coisas? Tem um time perfeito. Tocou a ferida? Então, às vezes... Não, é... O cara percebe que a menina fica o show inteiro olhando pra ele e ele não entende muito bem porque tá acontecendo aquilo. Primeiro, porque ele é um cabaço. Segundo, porque, porra, a menina era muito gata e era lésbica ainda, né? E ele lá tentando acertar a nota que ele não conseguiu decorar muito bem a música. Explica a história aí direito, então, vai. Então, pode falar nome? Não sei. O Marcos e o Carlos, não foi esse? Foi o Marcos. Então, o Marcos e o Carlos, eles, numa época aí, há uns 2, 3 anos atrás, acho que três, eles tocavam até numa banda de duas pessoas, eles dois. E eles resolveram fazer um cover do Guns N' Roses, Don't Cry, lembro da música. No final do ano, né? Na escola deles, que eles frequentavam. Frequentavam, não estudavam. Mas... E eles lá organizaram, né? Enquanto ensaiavam na casa do Marcos, aproveitavam pra gravar um CD. Inclusive, uma ótima música, gravaram Walking Alone. Mas... Devia achar essa música. Eles podiam me mandar o Marcos. Mas então, eles... organizaram a música, tocaram, né? Os caras sabiam tocar, então a música não foi problema, não passaram vergonha com a música, a história não é sobre isso. Sabiam tocar, o Carlos toca muito bem, o Marcos segurou a música ali, porque ele conseguia fazer o que era pedido. O arroz com feijão. É, o mais simplesinho ali, ele conseguiu, inventou um pouquinho, o Marcos sabia tocar assim. Mas o problema é que no show, na hora do show, ele reparou que uma certa menina que, digamos, curte um velcro, e é extremamente... É a Mariana, né? Não, essa é outra. Mariana gosta de beijar outras meninas. De vez em quando. É, não era de vez em quando, não. Beijar meninas só pra não cair numa rotina. E não tinha isso também. Era, a parada dela era só, sabe? Só tomar água na folhinha ali. Inclusive, eu tenho acesso a fotos da Mariana aí, tá? Se você estiver interessado aí. Tem? Tem. Pode passar depois. Rapaz, mas o Marcos ficou interessado? É, o pior é que o Marcos tinha um status que tava pegando a Mariana, né? Todo mundo achava isso. Mas voltando. Se ele perguntava a Mariana, o que a Mariana respondia? Não, o Marcos não. O pior é que nem o Marcos. Não, nunca. Realmente o Marcos não tinha interesse. Aí, o Marcos pegou a amiga dela. Mas voltando. Sim, tá? Claro. Desse show aí, o Marcos começou a perceber que essa menina aí que batia um bife, né? E era... E era extremamente bonita, de verdade, muito mesmo. Ela encarou ele fixamente o show inteiro. E ele não entendeu muito bem porque aquilo estava acontecendo. Até que no outro dia, o namorado do... Que o pseudo-namorado do Carlos... Hã? Então, né? Teve uma época aí que um cara deu em cima do Carlos. E esse cara... Esse cara e essa menina, eles eram muito amigos. E aí esse cara aí que deu em cima do Marcos, ele chegou no... Inverte. Me perdi na história. Teve um Carlos, né? É, teve um cara que deu em cima do Carlos. E esse cara era amigo dessa mina aí. Mariana. É, a gente pode usar esse nome. E aí esse cara chegou no Marcos e falou, olha, essa mina aí, ela curte muito você. Só que ela não fica com você porque ela namora e ela é lésbica. Mas ela gosta muito de você. É o único tipo homem assim. Que ela gosta. Mas não é gostar no sentido de, ai, eu acho ele legal de amigo. Não, eu tenho, sei lá, tesão por ele. Foi essas palavras que o cara usou. Minuto de silêncio para o Marcos. É, achei que isso tem um impacto maior, assim, né, mas... Bom, eu acho que o episódio mas já... Mas pior do que essa friendzone é quando você friendzona alguém. Putz, tem essa, né? Ah, tem. A friendzone essa. Reversa. É, yes, tem... Bom, mas se você friendzonou um homem... É, eu também acho que isso é... Não, Carlos Queiroga, você que com certeza nos ouve nesse momento, como em algum lugar aí do passado... Direto da linha, direto do telefone, temos um ouvinte... Carlos Queiroga. Túlio do tempo. Queiroga, alô? Como alô? É que foi você friendzonar um homem? Foi maravilhoso a sensação, sabe? Nossa. Não, ó, isso aí é tudo mentira. Isso aí é coisa que o William tá inventando. Ah, tô inventando. Porque não tem nada a ver. O cara admirava eu, achava eu bonito e só, entendeu? Ai. Vou falar o que pro cara? Eu sou viado, tem 15 anos. Não, vou falar o que pra ele? Não, vem aqui que eu te pego. Como é que é assim? Ô, Queiroga, mas outra pergunta. Por um acaso, teve a pergunta, vocês são namorados? Não, não teve. Qual foi sua resposta? Não teve. Vou desligar, o cara tava tchau. Sempre junto, né? O cara se comia junto, às vezes. Nossa, porra, cara. Deixa eu fazer um comentário. O Queiroga é muito grosso quando ele liga, tá? Eu não quero mais o Queiroga falando com a gente. Não eu quero. Só por e-mails. E-mails. Mas a friendzone reverse às vezes acontece, né? Duas vezes, mas... Não, conte-me mais sobre a friendzone reverse. O que seria a friendzone reverse? Às vezes a friendzone reverse é quando o cara, ele já não é mais tão inexperiente assim, mas a mina é tão gata, pelo menos assim, pro padrão dele, ele acha, né? Gosto relativo, mas o cara é tão gata... É bicho! A mina é tão gata que o cara assusta e acha que é pegadinha. Yeah, yeah! Yeah, yeah! Não, é realmente assim, tipo, ele já não é inexperiente, ele já tem malícias, só que ele assusta e fala, não, isso é pegadinha, não é possível. E ele não toma nenhuma iniciativa, porque o cara fica nessa de que, não, isso é pegadinha, alguém vai me zoar se eu tomar alguma iniciativa, e na verdade não era pegadinha. E na verdade tem outra coisa também, né? Às vezes ele faz a friendzone reversa, por conta de uma frase muito célebre, né? Você admira essa mulher por causa do corpo dela? Lembre-se, melancia também tem corpão, mas ninguém come sozinho. Isso é verdade, hein? Olha, pensando bem aqui, eu acho que... Também pode ficar com medo por causa disso. É porque assim, por mais que você já tenha experiência, tudo, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Exatamente. Com certeza. E assusta, assim, às vezes, quando certas coisas acontecem, você é pego meio desprevenido, assim. Vem, meu gatão. E é, você assusta. Tudo em mim. Você acha que é um Kinder Ovo, né, mano? Né? Aí você fala, não, eu vou ver aqui o filme do Star Wars. Mas. A pessoa da boca pelo. Nossa, mas assusta, tem coisas certas, porque. É difícil, assim, a gente falar uma história dessa em Stanomes, mas é complicado essa situação. Nota-se o extremo foco e a atenção do nosso amigo Queiroz. Olha só, respondendo Oi? Mensagens às... 4 horas da manhã. 2:30 da manhã. Cara, mas a friendzone reversa, ela tem um que é engraçado às vezes. O grande Guilherme Fontana, amigo de longa data, me contou uma friendzone reversa que ele viveu uma vez. Amigo de longa data, né? 24 anos que vem de amizade com o cara. Como se eu só tô nascido há 22? Ah! Eu não conheço o cara há 24 anos. Cara, o cara tinha consciência antes de nascer, né? É, tipo... Eu não sabia tua idade, ô caralho. Que bom que você faz matemática, hein? Eu não sabia tua idade, ô caralho. Tá no site, porra! Você não entrou no Quem Somos, então, né? Você não entra no seu próprio site. Nossa, quem que é? Depois eu não falo pra vocês. Eu também não sei o nome dela, não. Fala aí, passa aí. Tem essa outra também. Ah, essa eu sei quem é. Eu converso com ela no Snapchat. Eu também. Não, enfim. Ah! Eu converso com o pessoal no Snapchat também. O Fontana deixou aqui claro o seguinte. O que o Gui Fontana disse pra nós? Qual que é o ensinamento dele? Olha, teve uma vez aí que a mina me franzionou. Ela era muito gata, eu tava afim dela. Ô, peraí, nós estamos com um link direto aqui? Exatamente. Oi, eu tô ouvindo tudo normal. É, então, estamos com um link direto aqui. Alô, Gui Fontana, é você? Oi. Alô, oi. O cara foi falando assim, ninguém chamou ele pra comer. Fala aí, Gui Fontana, conta o seu caso. É mais ou menos o seguinte. A menina me franzionou, né? Ali ela era muito gata, eu tentava no melhor estilo virgão, né? Ficar com ela, dava... Tinha consciência que você era virgão. Flores de vez em quando, bombom, passe pra gol, nada demais, sabe? E aí ela me franzionou e... Eis que surgiu uma mina que não me franzionou, não, ela me queria. Mas na boa, cara. Aquilo era um verdadeiro suicídio, um verdadeiro canhão. Você tá indo pra guerra? Não, por que você tá levando canhão então? Era mais ou menos essa piada. Então, o que aconteceu? Eu fui franzionado e ao mesmo tempo franzionei. Pensei, porra, por que não é o contrário, né? Por que essa mina que eu tô franzionando não me franzona e a outra não quer alguma coisa comigo? É, porque não foi a irmã da mina que deu em cima de mim, né? Tem uma situação igual aí do nosso amigo. É, né? Gui Fontana, isso que você falou não é só com você, meu amigo. Ufa, isso pode ser. Mas... está breve. Pode ser. Obrigado, eu posso partir em paz já. É do Carlos ou do Marcos isso? É do Marcos, óbvio. O Carlos não aconteceu um negócio. É do Marcos, né? Pô, é do Marcos. Mas você ainda não decorou quem que é o Carlos e quem que é o Marcos? Eu decorei, já. Eu sei quem que é o Marcos e o Carlos. Não, né? O Igor não sabe. Sabe quem que você é, Igor? Sei. Decorei sim, aqui é eu achei estranha a situação. Qual foi a história do Marcos? Não, deixa. Ah, a história do Marcos é interessante, porque ele tinha duas minas gostosas. Ele podia escolher, tá ligado? Só que o que acontece? Ele escolheu na errada, e aí depois friendzonou, a outra tinha friendzonado ele. E, ah, sei lá. O Igor, você que é mais próximo do Marcos aí. Eu não tô lembrando dessa história que o cara me contou. Da puta. Deixa em off que eu não tô lembrando mesmo. Eu até conto, falei. Não, deixa quieto. É friendzone reverso, você não friendzonou a menina lá? Ah, tá. Não, eu não podia escolher, porque era tava meio que... Eu não, o Marcos não podia escolher, porque ficou meio... Peraí, Igor, tamo com o link direto aqui. Marcos tá na linha. Alô, Marcos. Alô. Oi. Marcos, você tá bem? Você é homossexual? Marcos, a impressão minha ou você tomou hormônios e fez mudança de sexo? Peraí... Inclusive, o Marcos queria tomar hormônio de boi quando ele tava no queria? Queria. Enfim, Marcos. O Marcos ficou bem forte no cursinho. Alô, Marcos. Fala aí, pode dar. Marcos ganhou 10 quilos. Hormônios de boi, saco bovino na cara à parte. Marcos, após a sua operação de mudança de sexo e seus hormônios, como tem sido a sua vida? Marcos, não. Para, desviado do assunto. Marcos, qual que é o seu caso de friendzone reverso aí? Então, né, como... O pessoal vem adiantou aí, né? Às vezes é meio... Você assusta com certas coisas que a vida te propõe aí. Você não entende por que que tá acontecendo aquilo com você. Você acha que é pegadinha. Você sempre anda procurando van pra ver se alguém tá filmando. Às vezes... É, a vida ela é uma caixinha de surpresa, já diria Joseph Klimber. Will. Você acaba assustando e você não toma nenhuma iniciativa porque você realmente acha que você tem na sua cabeça que aquilo lá é pegadinha. Mas assim, a partir do momento que eu acho que a menina te chama 3-4 vezes seguidas pra ver filme, não pode ser caracterizado como pegadinha, né? Na casa dela, né? Na casa dela, aí vocês assistem um filme até as 4 da manhã juntos, assim, deitados no sofá. Uhum. E você, em algum momento, você tomou alguma atitude, Marcos? É, na cabeça do Marcos aquilo era pegadinha, sabe? Mas não era o Marcos que tava no link direto? Caiu o link direto? É que o Marcos fala na terceira pessoa, às vezes. O Marcos é meio botado, né? Ele não tem conhecimento de pessoa, do português, assim. Ô, Marcos, eu só, depois de tudo isso que você falou, percebo pela história dos nossos ouvintes aí, né? Que você foi o que chegou mais perto de sair de uma friendzone e teve medo. Então, nesse momento, eu só tenho uma coisa. Isso é verdade? O quê? O que você quer dizer? Gay! Tá. Então, nem ia sair da friendzone, né? Eu ia tirar a mina da friendzone. Quer dizer, eu não, Marcos. Exatamente. Eu vou mijar, já volto. Pensa isso. Será que é friendzone quando o cara quer mudar pra outra cidade porque ele curte a mina? Eu vou mijar. Que história é essa? Ah, então, né? Vamos continuar que agora... O cara vai pular, até voltou. Não, pode mijar, Queiroz. Às vezes, assim, a pessoa, ela chega com você e fala assim, nossa, pensando em mudar de cidade, né? Porque eu conheci uma menina aí, um pouco mais nova, né? Assim, 4, 5 anos de diferença. Oxi, acho que é baiana. Aí. Era baiana? Filho da puta, mano. Vai tomar no cu, vocês dois. Aí ele vai na casa da mina, né? O pai dela é... Eu não vou lembrar a história direito, porque aconteceu com um cara que não tá presente nesse momento. Carlos, grande Carlos. Isso. O pai da mina é super rígido, assim. Eu realmente não vou lembrar direito da história. A gente pode esperar a pessoa voltar pra contar direito. Mas o cara pensa em largar toda a vida dele pra ir morar com uma mina que é mais nova, assim, uns 3 anos de diferença. E que o pai é super rígido. Acho que era até religioso, assim. Pastor. Isso, era pastor o pai da mina. Tinha que tomar cuidado com o que ia fazer, né? É, não podia fazer nada, porque a mina não tinha essa malícia ainda. Inclusive, tem outra história que veio aqui na minha cabeça, mas eu preciso esperar a pessoa chegar pra poder zoar ele. E aí a pessoa pensou realmente em sair, né? Mudar de vida, mudar de cidade. Ir lá pra Quatro Lagos, né? É, isso, Quatro Lagos. Fazer matemática lá, inclusive, na Universidade Federal de Quatro Lagos. Isso. E aí foi onde tudo mudou, né? Foi. Ele teve que fazer uma viagem de 3 dias, 4 noites no carro pra ir ver a mina. Não fazer nada com a mina, nem ficar com ela. Ele desistiu de tudo isso. Sim, não conseguiu. Gastou dinheiro pra ser friendzone. Aí tá bonito. Friendzone da namorada, o que é mais inacreditável. Oh. É um nível acima. Esse superou todos os níveis de cabacice. Ele já é level 2. Já é level 2 já esse cara. Ele conseguiu ser friendzonado pela namorada. Isso é um estágio. Cara, na boa, esse não tem volta. É level 2 esse cara. Ser friendzonado pela namorada não tem volta. A gente tem que esperar a pessoa voltar pra poder engatilhar outra história. Vou dizer que ele tá sem foninho já no notebook e ele tá só ouvindo o que a gente tá falando. Eu acho que sim. Ele tirou porque disfarçadamente pra ver o que a gente tá falando. Ele tá com esse ninguém que tá mijando só pra ver até onde a gente vai. Eu também acho. Bom, acho que a gente pode encerrar por aqui, você não acha? Tem que esperar o cara voltar, né? É só pra testar, ver se ele tá mesmo ouvindo. Ah... Não foi muito inteligente meu teste, né? É, eu também acho. Sinto isso. Para que ele aparecer agora, vamos lá. E aí, depois de 4 horas de viagem... Viagem, né? Viagem para outro estado. O cara foi friendzonado pela própria namorada, né? Isso é um nível de friendzone diferente, tá ligado? Acho que... Você tá falando do Carlos? Não, imagina. É. Eu tô falando da história dele pra Três Lagoas. Três Lagos, Quatro Lagos. Quatro Lagos. Eu fui mijar e vocês fizeram essa palhaçada comigo. Não era o que a gente falou seu nome? Com o Carlos. Vocês fizeram essa palhaçada com ele. Não, não tinha falado. Você contou mesmo, cara. Eu contei o que eu lembrei. Eu tava esperando o... Eu conheci a história do Carlos, mas a gente tá com o link direto com o Carlos. Carlos, não, por favor. O Carlos não tem falado. Essa história de ser friendzonado pela sua própria namorada na época. É, a questão é que é a seguinte, né, cara? A menina não quis se envolver muito bem. Ela, sabe, ela dava uma de... É crente, né, cara? Crente é difícil. E aí o Marcos, o Carlos naquela época... Quer dizer, eu naquela época, eu era meio retardado, que eu era influenciado pelas coisas da religião e eu queria fazer tudo pra sair de casa. É, então. E aí eu fui lá, tá ligado? Na hora que eu ia caçar minha própria namorada, na hora que eu ia beijar ela, tá ligado? Ela me deu um selinho só, tá ligado? E falou que não, tava muito cedo. E aí eu não entendi o negócio, sabe? Já tava namorando 3 meses. Eu tava namorando faz 3 meses e a menina me deu um negócio desse, sabe? Aí fiquei meio assim, sabe? Meio assim, está exterior. Bem triste isso, né? É, triste, sabe? Mas pelo menos teve um episódio mais pra trás, antes dessa baiana aí, que a mina me deu um... Um lepo-lepo. Uma dedada. E... Um nosso... toque retal. Nosso link direto com Carlos Queiroga caiu, foi corrompido. Alô, Carlos. Alô, Carlos. Caiu a ligação. Carlos caiu a ligação do Carlos. Caiu a ligação. E, por incrível que pareça, um dos nossos integrantes aqui, né, precisou dar uma saída. Foi ali na cantina pedir um donut recheado de caramelo com leite condensado. Nós vamos esperar ele voltar porque existe outra história dele. Exato. Eu acho que esse é, ele nem lembra dessa história. Carlos, é você? Sou eu, voltei. Voltei. Vamos ver se o Carlos lembra dessa história. Certa vez... Uma menina nova entrou na sala do Carlos. Quer ver? E ele começou a gostar muito dela. Era uma menina que tinha um caderno pequeno. Eu lembro mais ou menos disso. Não lembro do nome dela, nem de especificamente afeição. Mas o Carlos ia na casa dela, assim, que ficava um pouco perto do colégio que eles estudavam. Essa menina era japonesa? Não. Hã? Não era japonesa. Fã do Carlos, não do Marcos. Marcos vivia na casa dela, praticamente. O cara dirigia o carro. Não, falando do Carlos. Eu não sei que história é essa. Você não lembra? Quer dizer, você não, o Carlos não lembra dessa história? Nem eu lembro dessa história, sinceramente. Desculpa, mas... De uma menina que entrou na sala e conversava com um amigo nosso, que é bem zoador. Ai. Anteriormente, em Lost. Ai, Zé, você tá falando de ti? Não. E esse nome? até aquele CD lá é por causa disso. A vergonha estampada na face. Não era pra terminar o episódio, pô. A vergonha chegou aí e parou, né? Em todos os casos, é com o Carlos, velho. Mas o Carlos não... se provou um cabaço. Eu acho que o Carlos se provou um homus cabaço. Mais do que amigos, amigos solitários virgos, mais até do que o Gui Fontana. Mais que o Marx, que o Marx vê as minas de 28 anos querendo dar pra ele falando, talvez, não sei. Preciso do semestre do server de Minecraft. Hoje. Não, eu nunca rochei server de Minecraft, não. Sei, sei. De Tibia já rochei, mas de Minecraft não. Então, conta dessa história aí, ô Carlos. Ah, velho, que bosta, mano. Ô, Igor, você é um filho da puta, mano. O cara tá com vergonha, né? E isso vai pra internet, cara. E vai pra internet, nunca mais vai sair. O Carlos não tá vermelho, o Carlos tá roxo. Tá roxo, ele tá realmente vermelho. Você é o filho da puta, velho. Nossa, é que eu não tenho coragem. Nossa. Pra me zoar mais? Eu já falei tudo. Mas... Bom, a questão é a seguinte. Existia uma menina que entrou na sala, que era amiga de um amigo nosso, Matheus. Tá? Inclusive, abraço, Matheus, se você ouvir. Matheus. Você vai saber que porra que é. Enfim, abraço. Essa menina... Abraço, Matheus. Enfim, essa menina era ruiva, isso você sabe, Gabriel. Ruiva entre... Três aspas, né? Foda-se, era ruiva. E você sabe, Gabriel, que o Carlos tem um Q por ruiva. Sério, Carlos? Você não sabia? Sim, sabia, Carlos. Não sabia, não. Você tem a mesma mania que o Marcos, né, de falar na terceira pessoa. Mas não é o Carlos que tá falando, só Marcelo eu. Marcelo também tem é isso. É o Carlos. Quer falar com o Carlos? Então, vou chamar ele. A gente Carlos. Tava falando com o Carlos. Então, Igor, aí... a gente não tava falando com o Carlos, não era o link direto com o Carlos? Link direto. Ah, então tá, é o Carlos que tá falando. Oi, muda minha voz, depois faz as coisas da edição. Essas coisas aí, Deter. Então, aí, cara, essa menina, eu fiquei apaixonado pra essa menina, e aí eu fazia questão de falar com ela todo dia, mas não tinha papo com ela, era aquele papo de Orkut, sabe? Tipo, oi, oi, tudo bem, tudo bem? E ela era meio estranha, essa mina, né? É, era tímida e tal, e aí eu não muito contente com isso, o que eu fazia? Eu ia visitar a menina, ia na casa dela, ia a pé, eu saía correndo da escola até a casa dela, que não era tão perto. 3 quilômetros, né? Uns 30 quarteirão até a casa dela. Eu ia lá pra conversar com ela, e levava bombom pra ela, todo dia deixava na caixa de correio pra ela. Eu me derretia lá dentro, tá ligado? Agora você pergunta se eu catei ela. Você ficou só na... Só nessa viadade. Só na poetaria? Você acredita que eu me envergonho muito. Mas é o que eu falei, todo mundo precisa passar pela friendzone pra aprender o que não fazer. Na friendzone você não aprende a acertar, você aprende a não errar. É verdade. Então, ouvinte, é esse o conselho que a gente tem desse conspirador pra vocês. Se você entrou na friendzone, não se preocupe, isso é um aprendizado pra você aprender como não fazer. Como não fazer isso. Se até grande ídolo Fred Mercury foi posto na friendzone, que dirá nós? Por quem? Love of My Life. Ah, tá. Maggie, a mulher da vida dele, botou ele na friendzone. Não, eu não botava o Fred Mercury na friendzone. Não, mas e se ele não fosse famoso na época, entendeu? Você tem que ver. Eu não botava o Fred Mercury na friendzone. É, porque ele acha ele bonito mesmo, independente de ser famoso. Ele é ativa, ele é lindo. O assunto morreu, não sei. Bom, eu acho que por hoje dá pra encerrar. Dá pra encerrar? Dá pra encerrar com esse ensinamento. Se você está perto da friendzone, se você se sente na friendzone, ou se você quer escapar da friendzone, não se preocupe. A friendzone é só uma etapa da sua vida. Você supera ela, assim como qualquer outra etapa. E você tira proveito dela. Não é isso mesmo, meu amigo Igor e meu amigo Gabriel? É isso mesmo. Então... Saiba que meu nome é Igor e soldado, se for pra cair, cai atirando. Muito fera. E... Isso mesmo. Meu nome é Lucas, eu sou um conspiracasteiro aqui. E me despeço dizendo que boa sorte, camarada. Meu nome é Gabs, eu ainda tô gordo após o fim desse episódio. E digo, meu amigo, nada é tão ruim que não possa piorar. É isso. Isso, até mais. Tchau. Cortou a gravação aí. Igor, você é um filho da puta.